Ô cidadão, vem cá, não tenta escapar não, tá? Vem cá, você mesmo, Zé Pecúlio. Olha, antes da eleição você tava cheio de gracinha, né? Querendo aparecer até quando não podia aparecer na imprensa, enfim, não vá fugir agora não, hein? Chega pra cá, vamos lá, senta aí, vamos. Zé Pecúlio, candidato do PPF, Partido do Programa Fronte, na eleição para prefeito, ocorrida no último domingo aqui em Foz. Não tenta fugir não, Zé, não tenta não, ó, vou colocar aqui até a sua musiquinha no fundo pra você dar uma relaxada, tá? Melhorou agora, Zé Pecúlio? Bom dia! É, bom dia só se for pra você, né? Ah, caro Toninho, quer dizer, caro Zé Pecúlio, olha, pra mim tá sendo ótimo. E aí, vamos falar do resultado da eleição? Você sabe que eu sou um cara transparente, né, Guilherme? Então, vou falar na cara, tá? Eu não tenho nada pra falar sobre isso, não. Nada mesmo, tá? Até porque nem voto você teve, né? Claro que tive, Guilherme. Claro que tive. Eu fui o segundo candidato mais votado nessa eleição. Ué, pensei que tivesse sido o candidato Felipe Mansur da rede com 38.039 votos. Confere. É, isso se você considerar só os votos válidos, né? Mas se você somar aí todos os votos da minha coligação, que era a coligação brancos, nulos e abstenção, isso dá bem mais do que isso, né? Dá 43 mil votos, quase isso, pô. Ah, Zé Pecúlio, aí você tá de brincadeira, né? Seu nome nem aparecia na urna, pô. Ué, mas por isso mesmo, Guilherme. Eu fui o branco, eu fui o nulo e também fui o eleitor que, sabendo que meu nome não tava na urna, nem perdeu tempo pra ir votar, né? Tá bom, ok, ok, né? Depois desse fiasco... Que eu não chamo de fiasco, tá? Ok, então chame como quiser, né? Enfim, depois disso, qual que é seu futuro aqui na Terra das Cataratas? Que futuro político você projeta? Ah, sei lá, vai depender de um monte de coisas, né? Por exemplo? Por exemplo, sei lá, da quantidade de condenação que eu vou levar na cabeça nessa operação que tem o meu nome, né? Operação Pecúlio. Pode ser que, sei lá, nem direito político eu tenha na próxima eleição. Ah, mas fica tranquilo, tá? Porque enquanto não chegar na última instância, você pode ser candidato, né? E depois que chegar lá, a Justiça Eleitoral anula o resultado, né? Sei lá, convoca uma nova eleição e fica tudo tranquilo. Esquenta a cabeça não, tá? Você pretende apoiar o novo prefeito? Ah, se ele der uns carguinhos comissionados aí pra mim e pra toda a minha família, tô aí pra apoiar, né? Tô aí pra somar. E se não der? Bom, aí eu sou obrigado a ser a nova voz ativa da oposição, né? Aquela voz que fala na cara, Zé Pecúlio falando na caruda mesmo. E bota caruda nisso, hein? Pode ir, Zé Pecúlio. Liberado, tá? Tchau e bênção. Fronte Transamérica, até meio-dia. Tchau, né? Tchau.